Abrem-se as cortinas e começa o espetáculo Torcida Brasileira. Boa noite, bom dia, boa tarde, ouvintes do programa 3 Notas. Começa agora pela Mutante Rádio, um episódio de número 117. É isso daí, fim de mês. Já estamos nas despedidas do mês de outubro. E como é fim de mês, quem está aqui conosco é ele mesmo, o conhecedor de bom som, Delcio Padovani Júnior, novamente na área. Delcio, bem-vindo. Boa noite, bom dia, boa tarde, Ivan, ouvintes. Estamos aí para essa edição de outubro. Cara, esse ano tá voando, hein, mano? Porra! E é isso aí, cara. Temos muitos sons bons aí, só obscuridade, nada famosinho aí. E, cara, padrão, mantendo padrão, né? Na nossa, como fala, curadoria sonora. Pode crer. Para o deleite dos ouvintes aí do Três Notas. Maravilhoso, cara. Então, Delcio, vamos começar com o som, né, cara? É isso aí, cara. Vamos começar então essa edição com uma nova sensação, digamos assim, do punk rock americano. É, as meninas do The Linda Lindas gravam aí pela Epitaph. E, cara, acabaram de lançar o disco novo aí, chamado No Obligation. Vamos ouvir a faixa título aí desse disco. E depois vamos ouvir aí direto da Espanha, Death Devils. E fechando aí esse primeiro bloco, cara, com lançamentos. Esse é um lançamento, né, de uma banda. Eles estão lançando The Mortals, uma banda que eu gosto muito, cara. Mas eles estão lançando o disco de despedida deles. Uau! É, mas é isso aí. Vamos aí pro Souls, então. The Mortals vai tocar a faixa Motor City Hymn. E é isso aí, cara. Vamos ouvir os sons aí, depois a gente volta e fala um pouquinho mais das bandas e dos sons. É isso aí. Maravilha, vamos lá então, e daqui a pouco a gente tá de volta. Better if I wasn't a mess. E aí, pessoal, de volta a Três Notas, música, política e futebol aqui pela Mutante Rádio. Fim do mês de outubro, como todo final do mês de outubro, Delos está aqui conosco e já rolamos o primeiro bloco, sempre com muitos lançamentos aí nesse primeiro bloco, hein, Delos? Mandou bem, hein? É isso aí, cara. Começamos aí com as meninas do Linda Lindas, com a faixa No Obligation, do disco com o mesmo nome, né? O disco acabou de sair. Disco pela Epitaph, né, a gravadora que a gente gosta bastante, do cara lá do Bad Religion, né? Uhum. E, enfim, fez a nossa adolescência, juventude mais feliz, né? Com os lançamentos da EPTF, né? Com certeza. É, isso aí. Muita coisa boa vindo ali, hein? Não, com certeza. Aliás, esses dias teve a despedida do NoFX, né? Eles fizeram o último show da vida, né? Enfim. Caramba, cara. É. Eu não sabia disso, não. Eu tô meio por fora, cara. A vida tá muito corrida, cara. Não tá dando tempo de acompanhar tudo que tem acontecido, cara. É, entendi. Mas é isso, cara. Aí eles fizeram isso aí. Mas enfim. Mas aí tem as lindas aí renovando o punk rock aí. E é isso aí, cara. Depois ouvimos uma banda da Espanha, cara. Ah, detalhe, o Linda Lindas foi formada em 2018 e esse é o segundo disco delas. Uau! É. E, cara, elas estão aí em turnê, enfim. São as garotinhas, né, meu? Isso, as garotinhas são. Elas têm duas têm descendência oriental e duas têm descendência latina, assim. Eu não sei exatamente a origem, né? Mas tem. E são duas irmãs e. Enfim, cara, é bem legal, cara, bem legal. Tem uma pegada meio The Donas, assim, sabe? Aham. Então é bem, bem bacana. Aliás, The Donas também que saiu pela Epitaph, né? Também. Enfim. É isso aí, cara. E depois vimos da Espanha, então, Death Devils, a faixa Love Song do EP, né? O DCP deles, que é o primeiro, que foi lançado em 2022. É, a banda de 2020 segue firme e forte lá na Espanha, mandando ver o rock and roll aí. Cara, e fechando esse primeiro bloco, né? Ouvimos aí The Mortals, que é uma banda que eu gosto muito, cara. Que... Então, você falou isso, cara, né? Na hora de tocar o som. O que o leva pra você gostar dessa banda, Delta? Vamos lá. Cara, eu lembro quando, assim, bons tempos que o Dória era baratinho. Sim. É, e a gente ia na galeria e, tipo. Cara, eu lembro que eu comprei uma coletânea dessa da gravadora Astros Records, que é uma gravadora sensacional, era, né? É, e, cara, e tinha essa banda. E sabe quando você bate, quando bate o som assim, você fala: puta, que som massa, mano. É tipo, bateu, cara. Aí essa banda lançou 3 discos lá nos anos 90, né? Pela Astros. Aí eles voltaram em 2020 só, tipo, 96 por aí, 95, 96 eles separaram. Aí eles voltaram em 2020, começaram a fazer uns sons, lançaram um single e tal. Aí agora eles fizeram um disco aí caprichado chamado The Electric Eye. Né? E é o disco de despedida deles. E ouvimos a faixa aí, Motor City Hymn. E, cara, The Mortals. Eu gosto que eles têm um som bem cheio de guitarra, assim, mas bastante melodia, enfim, cara. Puta, eu acho legal pra caramba. Ah, que massa, cara. Legal demais. Legal demais. Ô Deus, falando em achar legal, tá, uma coisa que eu não tô achando legal é essa. Vamos dizer assim, essa incapacidade ou interesse, sei lá, achando como quiser, de grande parte da imprensa brasileira, quando eu falo de grande parte da imprensa brasileira, principalmente a mídia hegemônica, que ainda é muito forte, queiramos ou não, de insistir, cara, que o atual governo federal, que é capitaneado ali pelo Lula, cara, é um governo de esquerda. Sendo que a gente vê que o governo tem feito, cara, toda uma política neoliberal, com ideias neoliberais, e que o Haddad ele é muito fã desse neoliberalismo. Ele dá uma disfarça, ele tenta disfarçar, mas ele se mostra muito fã, né, cara? Vide o que eles pretendem fazer com o seguro-desemprego, cara. Como você tem visto isso, cara? Cara, assim, com pessimismo, né? Com pessimismo porque é um sinal que a gente perdeu, né, cara? Porque... se essa é a alternativa, né, ao que estava vindo aí, a Paulo Guedes e tudo mais. Aliás, tem uns avanços que nem liberais, que nem Paulo Guedes conseguiu, e o governo PT está conseguindo, que principalmente relacionado à terceirização da saúde, né? Onde, por exemplo, né, um exemplo que vai ser... um exemplo que é bem eloquente, o prefeito de lá foi eleito com quase 80% dos votos no primeiro turno, que é Recife. Sim. Ele tem feito de maneira, assim, de maneira muito forte essa questão de terceirizar o SUS com o financiamento de BNDES. Ou seja, tipo, a empresa, ou financiar o SUS, desculpa, financiar as UBS, terceirizar as UBS. Algo parecido que querem fazer aqui em Itatiba, né? Que é aquele lance de OS? Exatamente. Cara, OS é... Exato. Aí tem um dado interessante que é o seguinte: lá o cara gasta para terceirizar, o Estado sai do bolso do, né, da conta do Estado 40% a mais do que seria para ele manter as UBS, e os funcionários ganham 30% a menos. Ou seja, assim, e lá é o PSB, né? Lá... Que é o mesmo partido do vice-presidente, do atual vice-presidente da Bloco, que é o partido da Batata Liberal. Então, e o S é de socialista, né, meu velho? na verdade, esse é de sonso, né? Desse fase, né? S de se fazem, né? Mas esse é o ponto, né, cara? Esse o governo totalmente... está totalmente neoliberal, eles estão, enfim, querendo mexer em direitos dos trabalhadores, né, cara? Aí, quando alguém fala alguma coisinha, aí já vem, aí você pode ver. Começaram a querer falar de, né, das questões ali voltadas com o piso de professores e com o piso da educação e da saúde que estão na Constituição. Aí, do nada, vem ali o Haddad, o Lula, e eles soltam: não, vamos taxar os milionários, vamos taxar os milionários. Aí, no outro dia, na outra semana, não fala mais nada sobre. Exatamente. Né? Enfim. Aí, agora, veio a Simoninha, né? Que também é... Cara, da turma do agro, cara. Eles vão querer mexer. Eles vão querer mexer, cara, onde não tem ninguém pra reclamar. Onde que não tem ninguém pra reclamar? Os trabalhadores, cara. É. Porque eles têm essa farsa aí como falo, do empreendedorismo, e esses números fakes aí da queda de desemprego, né? Que é fake porque quando, você há de lembrar, quando o excrementíssimo anterior lá, ele mudou a metodologia de cálculo. Então é assim, cara, se você tem uma MEI ali que está regularizada, você é considerado ocupado. Empregado. Entendeu? Então é isso. Aí, o que acontece? Engraçado com aspas, né? Os números estão aumentando, certo? Quer dizer, estão diminuindo, está diminuindo o número de desempregados, está aumentando o número de empregados, porém... eles estão gastando muito, o governo está reclamando que está gastando muito com seguro-desemprego. Não tem algo errado nessa equação aí, cara? Muito errado. Então, tipo, cara, entendeu? Aí vão querer mexer, porque a pessoa está lá no desespero, né? Precisa gerar renda, ela é mandada embora. Aí, tipo, cara... Aí arruma alguma coisa, ela vai acabar não recebendo esse seguro aí. Enfim. Cara, além de outras coisas, né? Os subsídios apenas para gigantes, né? Nossa, cara, você viu o plano Safra, cara? Foi um dos maiores da história, cara. Então, cara. E quanto que foi pro Rio Grande do Sul para reconstruir lá? Nada! Não foi nada. Exatamente. O que eles fizeram foi adiantar a receita do Estado lá, que veio do né, tinha repasses que eles fazem lá, enfim. Eles adiantaram o repasse, cara. Só isso, não teve. O governo investiu nada, cara, da reconstrução. E até porque um governo que é refém de uma ampla aliança, né, para derrotar a extrema-direita. E fica refém disso, e como você falou, pô, você tem uma Simone Tebet, cara, que é de direitona, ela é a direitona clássica. Direitona clássica do agro, mano. Então, aí, meu amigo, não tem como você falar, galera, não, porque esse governo de esquerda, esse governo, meu, e até e a esquerda, cara, aí eu concordo com o Vladimir Safato, não sei se você você pensa sobre ele, Nelson, mas assim, quando ele fala, né, cara, a extrema-direita engoliu a direita praticamente, então você puxa, tem um lado que tá puxando demais a corda e o outro lado que, em vez de puxar a corda pro outro lado, não. Não segura e acaba sendo arrastado para o centro, já está se aproximando mais da direita do que da esquerda nesse caminho para o centro que tem feito, que é o atual governo federal, do meu ponto de vista. Não, com certeza, exatamente, cara. E assim, e que ele estava falando da mídia hegemônica e tal, que morre de amores pela DAG, né? Então, por assim, né, cara, quando a Globo morre, não morre de amores pelo. Então, estranho, né? Acho estranho. Não, mas sim, mas, né? Cara, mas eu acompanho alguns jornalistas que são de direita, é. Já quase ali na extrema, cara, que eles não gostam da DAG, eles acham que é um governo de esquerda. Olha que absurdo, pra você ver, os caras são extremamente neoliberais. Não, e assim, cara, aí a mídia sempre fica batendo na cabeça da galera. Ah, é polarização, polarização, polarização. Não existe polarização aqui no país. Não existe. Não há uma extrema esquerda atuante com o peso que tem uma extrema direita. Não tem. Só existiria polarização se você tivesse esses dois planos. Porque assim, se existiria uma esquerda de verdade que assim, tipo, cara, aqui você não pisa, entendeu? Uhum. Marcando de fato, mas não tem. E isso, cara, não é de hoje, né? Já faz uns bons 15 anos que é assim, cara. Sim. Chutando por baixo. Sim, é isso. Desde o Lula 2, cara. Desde o Lula 2 ali, depois que, enfim, a galera teve ali um, né, acesso a, né, a crédito mais barato, tal, isso aqui, a um poder de consumo, só que, enfim, mas estamos nessa. E você vê um monte, cara, uma coisa que eu fico puto, cara, tipo, você vê um monte de influenciadorzinho aí, que se diz de esquerda, mas, cara, a única coisa que eles fazem é ficar tirando o sarro de Buzumino, entendeu? Sim. Não, mano, não fica. Não, cara, que ridículo isso, cara. Aí você. A hora que você cutuca, você joga umas real igual essa que a gente tá jogando agora, cara. Não, porque não pode falar mal, porque senão a extrema direita volta. Cara, eles vão voltar, mano. Eles vão voltar. Primeiro eles não saíram, eles estão fora. Então, agora. Eles só estão ali, tipo, só estão esperando, cara. Porque a direita tá lá, tá fazendo o jogo, cara. E é isso, cara. Ah, cara, eu vi justamente esses dias, cara. Esses dias não, hoje. No dia que a gente grava aqui, o Ricardo Cocho, não sei se você lembra dele. Aham. Uhum. Ele fala, tipo assim, olha, a gente vê que a extrema-direita está muito forte quando você pega, assim, uma grande parcela dos candidatos jovens que vão ganhar para prefeito, que já ganharam, ou para vereança, você vê que os jovens hoje, a maior parte está na extrema-direita. A esquerda, se você for esquerda, conseguiu fazer um candidato que se destacava no meio do que a gente chama de influenciador. Com o resto, depois não se destaca, é só na extrema-direita. Exatamente. E os caras ganharam casos eletivos, cara. Exatamente, os caras levaram tudo para nossa prefeitura. Bom, a gente vê na. Mas, cara, é uma coisa que a gente fala sempre também, né? A ausência, a esquerda tá ausente, cara. A esquerda não fala. Isso, o Mano Brown deu a letra lá em 2018, na campanha lá de 2018, que o Caetano até levantou para passar pano pro Lula. Aham, aham. Lembra disso aí? Lembro, lógico que eu lembro. Então, lá ele deu a letra real e não mudou nada. Mas assim, absolutamente nada. Nada. E, cara, o Vladimir Safato, ele é um cara de esquerda, ele é filiado ao PSOL, foi candidato a deputado, e ele tem feito umas provocações muito interessantes em que ele chega a falar, pô, a esquerda morreu. Sim, aliás, ficou famoso esse artigo, saiu na Folha, né? Uma entrevista dele que ele falou isso, né? A morte da esquerda, falou assim. Aham. Uhum. Cara, e é bem isso mesmo, do que a gente tá vendo, é bem isso mesmo, não tem coisa diferente, não. Não. E assim, um ponto é. Que assim, a turma fica. Cara, mas a esquerda é fisgada, não sei, a esquerda que fica reclamando, assim, enfim, que vem, né, que se pronuncia e tal, quando questões identitárias ficam sendo atacadas, né? Sim. Aí, nossa, aí todo mundo vai em cima. Cara, isso ajuda, repele pessoas que poderiam até votar na esquerda, repele, porque algumas pessoas não concordam na maneira como apostam, falaram, tudo mais. Essa pessoa cai no canto da sereia da extrema direita, e aí vai ser difícil ganhar os caras novamente, cara. Exatamente, é isso aí. Tanto que aqui em Jundiaí nós temos dois candidatos da extrema direita, é um absurdo. O segundo turno é que a extrema direita disputa o poder, cara, isso é inacreditável. E depois isso que você falou, né, cara, e a gente tem que aguentar ouvir falar do governo de esquerda, sendo que não é, e a gente tem que ouvir falar em polarização, sendo que não existe. Só um lado é que puxa a corda. Porque se você fala mal, você tá torcendo contra e você tá ajudando a direita. Exatamente. Não é falar mal, é falar a verdade. Cara, é bem isso, pô. O governo atual, ele é um governo que flerta muito com o neoliberalismo e demonstra isso a todo momento. Exatamente. Né? Isso aí. Deus, senhor, vamos para mais sons? Isso aí, cara. Vamos agora para nossos clássicos obscuros, direto da paradisíaca Indonésia. Né? Isso aí, cara. Vamos lá, então. Vamos ouvir aí três sons aí de diferentes as espectros do rock and roll, né? Vamos começar aí com uma garageira aí, Dirty Ass. Depois aí com uma banda mais indie, shoegaze, assim, chamada Capsule. E terminando aí com um rock and roll casca grossa aí dos Nukes. E na volta a gente fala um pouquinho mais. Maravilha, vamos lá e a gente já volta. Fucking isso aí, pessoal, de volta. Três notas, música, política e futebol aqui pela Mutante Rádio. Hoje o episódio de número 117, fim de mês, outubro já se despede e como é fim de mês está conosco aqui Delcio Padovani Júnior, sempre com ótimos sons e acabamos de ouvir os nossos clássicos obscuros, Delcio. É isso aí, cara, ouvimos aí os clássicos obscuros direto da Indonésia. Cara, ouvimos aí Dirty Ass com a faixa Membiru, não sei, meu indonésio tá meio fraco, tá, gente? Vocês me desculpem. Tá? É isso aí. E ouvimos aí com a faixa Membiru do disco Manifesto. É Manifesto mesmo, termina com essa. Não tem, né? Manifesto, não errei, não. Eu fui conferir até, porque... Uhum. Será que eu fiquei errado aqui? Não, é Manifesto. É um EP deles, acabou de sair. É, cara, eles lançaram pela Slovenian Death Records, uma gravadora, cara, tem lançado muita coisa legal, assim, os caras lançam umas... essas obscuridades aí, garageira, cara, gravadora sensacional, cara. Pô, isso é ótimo, hein? Nossa, é demais, cara. E o Dirty Ass, uma banda, cara, formada em 2015, eles têm 4 discos, né, e esse Dirty Ass aí, dessa faixa... esse EP Manifest, ele é agora de 2024, lançamento aí. E, pô, então, cara, você trouxe um lançamento no Clássicos Obscuros e da Indonésia. Exatamente, cara, pra gabaritar o negócio aí mesmo, né? É isso aí, mano. Depois ouvimos aí uma banda chamada Capsule, com a faixa Marte. Essa faixa é de 2011, cara, é de uma coletânea de shoegaze que saiu, né, lá, e eles fazem um som lá, né, uma coisa meio Oscar Du, assim, cara, maravilhoso. E depois ouvimos aí, fechando Clássicos Obscuros, ouvimos Nukes com a faixa Boys Are Back, do auto-intitulado disco Boys Are Back de 2022, que é o único registro que eles têm até agora. E é isso aí, cara. Esses foram os clássicos obscuros direto da Indonésia. Sensacional, cara. Trazer a Indonésia pro rolê. É isso aí, mano. Maravilhoso. Olha, assim, já que a gente falou do governo Haddad, do governo do Lula, tem o Haddad, tem tudo mais, tudo essa questão aí, como você falou, né, cara, da... desse momento aí da política... que a gente está vivendo, neoliberal. Fala de neoliberal, cara. O que você tem achado, né, desse excesso de bets, cara, no futebol e da falta de fair play, cara, que a gente tem? Porque, como os Três Notas, a gente se propõe a falar de música, política e futebol. Nós já falamos bastante da política, de música, que a gente fala sempre, assim, do futebol agora. Porque o Corinthians, cara, ele tem gastado horrores, assim como ele deve horrores também, né? Então, né, cara, que assim, né, a gente, acho que a gente precisava ter uma, sabe o que você vai interpretar aí, cara, a gente precisava ter uma bancada dos pobres lá na Câmara dos Deputados, né, cara, porque assim, você tem a bancada ruralista, né, você tem a bancada da bola, você tem a bancada da bala, você tem a bancada da bola, e, cara, e justamente a falta de regulamentação dessas coisas é que permite esses descalabros aí, né. Exato. De empresas. E aliás, né? O ministro, o Fufuquinha, é um dos, como fala? Puta, eu esqueci o termo, cara. Mas, incentivador? Enfim, não é incentivador, tem um outro termo, mas enfim, é um dos caras que mais, né? Né, as apoiadores aí da questão das bets e tudo mais, de trazer, não, porque trazia pra cá, que não sei o que, então, porque precisava de empresas pra financiar o esporte, coisa e tal. Só que assim, né, cara, bet é lavanderia, né, cara? A gente sabe, né? Total lavanderia. E a questão do fair play, cara, essa história do Corinthians aí, ele fica usando o fato de não ter regulamentação de bosta nenhuma aqui. É que ele fica usando subterfúgios, né, cara? Tipo, ah, não, o contrato não é do Corinthians, é do patrocinador lá. Aí fica devendo, até marmita, né? É. Ah, é o patrocinador que paga o salário, paga 4 milhões por mês pro cara. Aí, tipo, né? O cara não tem nada com isso, né? Aquela coisa, né? O cara pediu. Fizeram a proposta, o cara deixou boa, aceitou, veio. Eu também, exato. Fala, ó, quero comprar seu carro. Ah, beleza. Se o carro vale 20, eu peço 100. Se o cara pagou, beleza. Azar dele. Né? Tipo isso. Mas assim, a questão da regulamentação, uma coisa que a gente vai começar a ver mais forte também, além da questão das bets, que agora parece que estão querendo regulamentar alguma coisinha, é a questão do fair play das SAFs, né? Uhum. Porque isso aí, cara, vai pegar pesado daqui a pouco. A gente já vê aí os times, cara, porque não tem, não é que nem na Europa, que mesmo com todas as, com o time sendo punido e tudo mais, com todas as regras, né, se ainda tem gente que escapa, né, mas você tem um limite de gastos, né, que não pode ser tão desproporcional, né, a arrecadação. Sim. E agora aqui não, cara, aqui é a hora que o City resolver enfiar dinheiro ali no Bahia. No Bahia. Essa a do Botafogo, qualquer 777? Não, essa é do Vasco. Ah, era do Vasco, né? Enfim, isso. A outra lá, que é dono de um clube lá da França, né? Acho que é do Lille, não é? E é do John Textor. Do Textor, isso. Cara, a hora que vocês negam vir que agora que eles estão vendo que, tipo, opa, o Textor ficar mais quietinho aí, coisa e tal. Nossa, cara, os caras vão deitar, cara. E vai ser uma disparidade, assim, absurda, né? Os caras já estão deitando, né? É, já estão deitando. Então, assim, cara, assim, essa falta de regulamentação vai acabar com o esporte, cara. As bets já acabam com a questão das apostas, né? Tipo, os caras que arma, né? Que nem o nosso super meia armador da seleção, Paquetá. É. Ele tá lá respondendo lá o lance do Beto. Já teve vários jogadores punidos com isso. Então, enfim. Até aqui teve, né? Se eu não me engano, cara, do. Enfim, de um time pequeno aí. Não sei se foi do Cuiabá. Sei lá, cara. Teve aí, teve cara que foi punido com isso. Pô, teve. Eu não vou lembrar de qual time, mas teve gente que foi punido. Série B, se não me engano. Aí. Então é isso, cara. A gente vai ver cada vez mais isso daí. Os caras vão influenciar cada vez mais. E antes que a gente achava que era só clubismo, a gente não tinha visto nada. A gente ficava de ter saudade do clubismo. Exatamente, cara. Teremos muitas saudades ainda. É isso aí, cara. O negócio virou um grande centro de. Sim. De troca de favor, de mercadoria, do que quer que seja. Cara, é foda. Menos então, futebol. Exato. Até futebol pode dar uma disfarçada. Um pouquinho, né? É. Mas é isso, cara. Estamos lascados, como diz o outro. Situação é complicada. Nossa, mas aqui não tem nada de complicado em relação a sons, cara. O que nós vamos ouvir? Aqui é rock and roll e rock and roll casca grossa. Agora vamos aí tocar dois dos nossos países favoritos, três sons, mas dois dos nossos países favoritos de bons sons. Começando aí direto da Austrália, com a banda Bat Peace, com a faixa Paralyzer, do disco Rest in Peace, em peace de mijo. Não em peace, em peace. E, cara, direto da Austrália. Depois vamos para a Suécia com The Turpentines, com a faixa Not So Cool. E fechando aí com Stonerzão, sueco. The Mushroom River Band, com a faixa A Sad Story. Maravilha, vamos para os sons e daqui a pouco a gente volta. We'll be right back. shaking chain, you gotta shake a little, baby. Dancing down the river tonight. Três notas, música, política e futebol aqui pela Mutante Rádio. Hoje o episódio de número 117. Fim de mês, outubro já se despede e conosco está ele, sempre nas despedidas do mês, sempre tudo corre bem, as agendas batem, ele está sempre aqui no fim do mês. Delcio Padovani Júnior, que tocou mais sons incríveis para nós aí. É isso aí, isso aí. Ouvimos aí então, direto da Austrália, começando esse terceiro bloco, Beth Viz com a faixa Paralyzer. Do disco Rest in Peace de 2017. Essa banda aí foi formada em 2012, cara. E esse é o segundo de três discos que eles têm. Depois ouvimos direto da Suécia a banda chamada The Turpentines, com a faixa Not So Cool, do disco American Music for American People. Desse disco. Pois é, cara. Esse é o. A banda aí durou entre 96 e 2000. Cara, uma daquelas trocentas bandas que apareceram ali junto com Helicopters, enfim, aquela leva de banda sensacional que apareceu nessa época. Flameside Burns, enfim, um monte de banda lá da Europa, Lucifer. Então, mas eles lançaram apenas dois discos aí, cara, durou pouco, né, a banda. Esse disco aí é de 98. E é isso aí, cara. Mas estamos aí para tocar o som dos caras, que é muito bom. Depois aí fechamos com Stoner Zombie, The Mushroom River Band, com a faixa A Sad Story, do disco Music for the World Beyond, de 2000. Essa banda aí também de 96, durou até 2004. E esse disco aí é bacana, que ele tem a participação do Johnny Garcia, do Caios, no vocal. Cara, puta só. Sensacional, hein? É isso aí, cara. Esse foi o terceiro bloco aí. Maravilha. Antes da sua despedida, Delcio, vou pedir os seus palpites rapidinho aí, cara. Tudo bem que o programa já foi, já teria ido ao ar depois que a gente grava antes do segundo turno da eleição em São Paulo. Mas quando o programa for ao ar, já está definido o prefeito. Você acha que o Ricardo Nunes ganha ou dá boa? Ah, eu acho que, infelizmente, vai dar Ricardo Nunes. E Libertadores da América, quem vai para a final? Libertadores? Ah, cara, eu tô torcendo pro Botafogo, cara, apesar de... Pô, sério? Sério. Caramba. É Botafogo contra Peñarol, né? É. É Botafogo e Peñarol. E na outra semifinal é River Plate e Atlético Mineiro. Cara. E vale lembrar que a final é no Monumental de Nunes, hein? Então, né, cara? Reformado e ampliado. Exato. E querem fazer parecido aqui no Morumbi. É. Porque o formato do estádio, ele é parecido, né? É, isso. É estádio mesmo, né? É, formato clássico, digamos assim, de estádio, né? Parece isso. Um prato, assim, né? Se olha de cima, parece um prato, assim, né? O formato dele. É. Cara, eu acho que, cara, Eu acho que vai ser River e Botafogo, eu acho. Uau. Eu discordo, eu acho que vai dar River e Penharol. River e Penharol? Eu acho que esse ano, acho que não vai ter brasileiro na final dessa vez. Você acha ou você torce? Não, eu acho mesmo. Eu acho mesmo, porque... O time do Penharol é derrubado, cara. Mas... Porque o Botafogo, ele deu muita sorte contra o Palmeiras. Ele deu muita sorte contra o São Paulo. E não tá com cara que o Penharol vai cometer os erros que Palmeiras e São Paulo cometeram na decisão. E você viu que o Penharol tirou o Flamengo. Na minha opinião, é muito mais time que o Botafogo. Ah, no papel, cara, mas não tem demonstrado isso em campo, cara. Mas o Botafogo, ele treme em jogo decisivo. É, tremeu contra o Palmeiras, tremeu contra o São Paulo. Não conseguiu ganhar do Grêmio em casa, nem do Criciúma pelo Campeonato Brasileiro. Vai perder provavelmente o título brasileiro. Puta, isso vai ser foda, hein? Aguentar por cá de novo vai ser foda. Então, mas tudo caminha para que o Palmeiras seja tricampeão. Por a final ser na Argentina, e a gente vive de uma sequência de muitos times brasileiros na final e com finais brasileiros. Tá com cara que esse ano a gente vai ter uma final Argentina e Uruguai que vai sair fogo. Porque, cara, não, realmente, mas eu. Bom, até pela identificação também com o São Paulo, eu gosto dos times do Uruguai. Eu tenho simpatia pelos times uruguaios. É, porque vocês tiveram um monte de vídeo no Uruguai também. Um monte, cara. Vários. Realmente, é. E cara, é ídolo mesmo, hein? Então, é cara... Pedro Rocha, Dario Pereira. Nossa, Lugano. Puta, né? É, assim, os caras foda mesmo. E marcaram histórias no São Paulo. Isso aí. Então. Mas vamos ver então. Aí... E aí, Copa do Brasil, Flamengo ou Atlético Mineiro, quem leva? Ah, torcendo pro Atlético, cara. Não, eu de verdade, eu acho que o Atlético, cara. Uau. Eu acho o Atlético. O Flamengo tá perdido, cara. Você vê o jogo deles, cara. Tá perdido em campo, cara. Olha, eu não sei não, hein. Eu acho por causa disso, cara. Mas o Atlético Mineiro também não tem jogado nada, hein. Ah, cara. Meu amigo, os caras estão... Os caras estão com casca, mano. Acho que o menino lá vai acertar o Flamengo. O Flamengo vai levar a Copa do Brasil. Cara, eu acho que não. Vamos aguardar. Vamos aguardar. Os parpites. Quando o senhor voltar aqui pro Três Notas, nós teremos todas essas definições aqui. Pode crer. Daí a gente é isso aí, cara. Aí a gente debate aqui. Isso. Um debate do nível do... Como que chama lá? Falha de cobertura. Sensacional. Então, ótimo. Fechado. Beleza? Então, para fechar esse episódio 117. É isso aí. Vamos com a banda Truth Cult, que é uma banda americana. Vamos ouvir aí um som dele chamado Resurrection, do disco Walk the Wheel, de 2023. E o que eles mandam aí, cara, um som meio fugaz, um pouco nessa pegada aí. Que a turma começou a chamar de math rock, sei lá, alguma coisa assim. Mas é uma barulheira aí, e bem feita, e pra fechar essa edição. E mais uma vez agradecer o espaço, a paciência. E cara, mês que vem tamo aí. Maravilha, mês que vem já é novembro, hein? Já será véspera de Natal. É isso aí. Vamos que vamos. Vamos que vamos. E é isso aí, pessoal. Valeu pela atenção, muito obrigado. Se tudo correr bem, semana que vem tem mais Três Notas aqui pela Montanha de Chicago. Um grande abraço e até.